Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, oi o trem. Hoje nós vamos andar de trem mesmo, lembra? O quê? Você nunca andou, é? Bom, eu não estou me referindo a esse trem que faz o transporte dentro das grandes cidades, que mais parece uma lata de sardinhas sacolejando, mas aos trens que tempos atrás eram a grande alternativa, e se não a única, de deslocamento entre as cidades. Quem nunca andou não sabe o que perdeu. Para começar, uma frase poema de Adélia Prado. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte sempre bem-vindo do Itaú Cultural, que sabe que a cultura é ferramenta essencial à construção da identidade do país. Acesse o www.itaucultural.org.br e dê uma navegada nas opções de conteúdo que ali estão à sua disposição. E de graça. É, mas tem que querer, viu? E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para o Marlos Barbosa Macedo, que foi fazer um comentário e acabou montando quase que o programa inteiro. Olha só. Luciano Pires, prazeraço em te conhecer, companheiro de divagações. Tenho 49 anos, sou dentista em Contagem, Minas Gerais. Tropecei em seu podcast meio que por acaso, numa entediada tarde em que um cliente me deu bolo, fuçando a internet. No princípio, o nome não me disse muita coisa. Eu não planto café, eu pensei. Mas eu fui ouvir e que choque! De cultura e bom humor. Parabéns, cara. Você virou o meu mentor instantaneamente. Desde pequeno, quando vivia em Ipatinga e era amante de futebol, da boa informação e, sobretudo, da música, que chegavam até mim por um radinho de pilhas, que eu colava ao ouvido sempre que podia. Sempre senti falta de saber mais sobre as canções que eu ouvia e ficavam grudadas na mente e no coração. A filosofia, essa, já foi uma namorada da maturidade. Seu podcast tem o poder de fazer uma deliciosa vitamina de tudo isso, e eu bebi e me lambuzei. Agora tô com um trem dentro de mim que precisa sair. Calma, eu explico. Gostaria de lhe transferir um sonho. Desde que entrei em contato com esse formato de gravação, o podcast, sonho em produzir um com um tema profundamente mineiro, o trem. Como sou um mero amador, eu sei que vai demorar muito para produzi-lo, mas você poderia fazê-lo por nós. Existem canções antológicas que poderiam recheá-lo, como O Trem Azul, do Loborges, gravado pela Elisa ou pelo Tom. Encontros e Despedidas, na voz do Milton ou da Maria Rita. O transcendental Trem das Sete, com o Raul Seixas. O pai dele era chefe da estação na Bahia. Ou então com o Zé Ramalho. A divertidíssima Maria Fumaça, com a história do casamento gaúcho de Cleiton e Cledir. O Trem do Pantanal, na voz lindíssima da Diana Pequeno. O Trem das Onze, que o Adoniran não podia perder. E ainda um trem metaleiro, que era um verdadeiro pedido de socorro do Ozzy Osbourne. Crazy Train. Então, muito pano pra manga. E que tal começar a costurar, hein? Um grande abraço do seu já amigo de infância, Marlos. Olha só, o Marlos preparou até a trilha sonora, cara. Então vamos nessa. Não vão caber todas as músicas, mas esse vai ficar um trem do bom. Viu só como é fácil ganhar um livro, hein? É só escrever o que se passa em seu coração. E a Nakata, hein? Inventou uma promoção que vai dar... Você sabe o quê, hein? O Maverick. É isso mesmo, cara. O Maverick, o carrão vermelho. Todo restaurado, lindo, com aquele motorzão V8 que fez a cabeça de muita gente. Você quer arriscar, é? Quem sabe você ganha, pô. acesse o www.facebook.com/componentesnacata e clique no link da promoção. Vai que dá, né? Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Falar de trem para mim é muito fácil. Eu nasci e vivi toda a minha infância até a adolescência em Bauru, o maior entroncamento ferroviário do Brasil. Foram as ferrovias que impulsionaram o crescimento da minha cidade, a partir da construção em 1906 da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Em 1905, a população da cidade explodiu com a chegada de 5 mil operários que iniciaram a construção da Estrada de Ferro, que ligaria São Paulo a Mato Grosso. Nesse mesmo ano, chegaram a Bauru os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que ligou a cidade à capital, São Paulo. A construção da Noroeste do Brasil é uma história épica de conquista do sertão mato-grossense. Confronto com os índios e desafios de logística e engenharia sem precedentes. Bauru, que era a última cidade do estado de São Paulo, delimitando a civilização com um território dominado pelos índios cangangues, cresceu vertiginosamente. E quando em 1910 os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro também chegaram à cidade, unindo-se aos da Estrada de Ferro Sorocabana e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Bauru tornou-se o maior entroncamento ferroviário do Brasil, ligando todas as regiões do estado paulista, inclusive Mato Grosso, Bolívia e Paraguai. E isso era um orgulho para todos os meninos e meninas que cresciam na cidade. Esse velho trem atravessa o Pantanal. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que estou muito bem e vivo rumo a Santa Cruz de la Sierra. Esse é um clássico, O Trem do Pantanal, de autoria de Geraldo Roca e Paulo Simões, que foi eleita a música mais representativa de Mato Grosso do Sul. A voz é da Diana Pequeno, que largou a carreira artística cedo demais. Ele agora sabe que o medo viaja de trem sobre todos os trilhos da terra. Em 1939, a Noroeste do Brasil inaugurou em Bauru a sua imponente estação de trem, um prédio magnífico que centralizou escritórios, os embarques e desembarques das três ferrovias e as oficinas. O movimento era enorme e a cidade tornou-se um polo logístico importantíssimo. Foi lá que eu nasci e cresci. E meu pai, como não poderia deixar de ser, era ferroviário. Fez toda a sua carreira como um executivo de relações públicas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Que orgulho! Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Peraí. Esse é o Trem das Onze, do Adoniram Barbosa. Tá bonitinha essa versão da Maria Gadu e do Caetano. Mas, cara, não é assim que canta, né? Manda lá, vai. Caetano e a Gadu, que me desculpe, mas Trem das Onze, pra ser Trem das Onze, tem que ser com os demônios da garoa. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. No começo dos anos 1950, o governo unificou as ferrovias, formando a Rede Ferroviária Federal S.A., RFFSA, que a gente chamava de Refesa lá em Bauru. Uma potência que reunia 22 ferrovias e gerenciava 1.764 quilômetros de ferrovias. Uma coisa. Então, Juscelino Kubitschek fundou, por decreto, a indústria automobilística brasileira, desviando o foco das ferrovias para a construção de uma rede de estradas. Começou então a era do automóvel e do caminhão. Eu não posso ficar. Mas que trenzinho, hein? Muito bem, e como construir uma estrada é muito mais barato que uma ferrovia? Além do preço baixo da gasolina e do diesel naquela época, as ferrovias foram saindo de moda, deixadas para trás, esquecidas pelo governo, que parou de investir até mesmo na manutenção do que já existia. E o resultado foi o gradual sucateamento da malha ferroviária, o fim dos trens de passageiros e a melancolia nas cidades que viviam das ferrovias. A área que circundava as estações, que era extremamente valorizada, caiu em desgraça. Virou área abandonada, o centrão. Com o processo da privatização dos anos 90, algum gás foi dado ao sistema ferroviário, mas aquele glamour dos anos 40, 50 e 60 nunca mais foi recuperado. O trem ficou para trás. Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. É, Raulzito Seixas, com seu Trem da Sete, é mais um clássico, né? Olha o céu, já não é. Bom, mas aí tinha eu, né? Molequinho, fascinado pelos trens. Quantas e quantas vezes meus pais não me levaram à estação apenas para ver o movimento, hein? E hoje, quando eu lembro, parece que eu estava num filme. Chego a sentir os cheiros, a sentir o coração bater forte, quando eu lembro da banca de revistas na qual eu ganharia um gibi. E no barulho dos trens chegando e partindo. Cara, aquilo era pura poesia. Lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1.000 megatons. Eu viajei um bocado de trem, não tem nada igual para uma criança. correr pelos corredores, sentar olhando a paisagem passar por aqueles janelões, jantar no vagão restaurante com todo o requinte. Cara, aquilo era o máximo. Não há ônibus ou avião que compare. Talvez um navio de cruzeiro ofereça mais conforto, mas dormir naquelas cabininhas, com o barulho dos trilhos, trec, trec, trec, trec, trec, trec, é algo indescritível. Acordar logo cedo, chegando ao destino, lavando o rosto na piazinha, meu, que viagem. Olha que delícia, essa é Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brandt, que talvez seja a poesia mais linda que tenha como tema o trem na música popular brasileira. Desta vez você ouve com Ricardo Hertz. Muito bem, hoje o que resta são memórias, algumas preservadas pelos museus ferroviários do Brasil, mas a maior parte do que existe é abandono. Abandono de prédios, de locomotivas, de vagões, das oficinas, é uma tristeza. Mas nas minhas viagens pelo Brasil, eu sempre encontro cidades com as estações ferroviárias transformadas em centros culturais. E sempre me emociono. Sempre que falamos das ferrovias, ficamos nessa de nostalgia, do abandono e dos impactos econômicos. É, mas pouca gente sabe o que aconteceu quando se construíram as ferrovias. O meu pai sabe. E ele publicou em seu jornal, Bauru Ilustrado, um relato que parece filme de Hollywood e que serve para mostrar que a gente não sabe nada sobre a nossa história. Ao fundo, como não poderia faltar, vamos ouvir o Trenzinho do Caipira de Vila Lobos, com ninguém menos que Egberto Gismonti. Houve época em que os índios caingangues quase conseguiram paralisar com seus contínuos e violentos assaltos aos acampamentos os trabalhos de construção da noroeste do Brasil. O desânimo dos operários, sem qualquer garantia de suas vidas, era comum e eles exigiam proteção armada ou abandonariam os serviços. Para piorar, as incursões dos bugreiros pela mata espalhavam mais ódio entre os índios. Os bugreiros queriam apossar-se das terras e aprisionar os índios para transformá-los em escravos. No dia 27 de julho de 1908, no quilômetro 259, trabalhadores portugueses tiravam tormentes para o leito da ferrovia, quando, às 15 horas, foram cercados por numerosos índios. Embora armados, os trabalhadores não tiveram tempo de reagir e a carnificina foi tremenda. As vítimas tiveram as cabeças, braços e pernas decepados e os ventres rasgados. No dia 1 de julho de 1919, nas proximidades de Araçatuba, o agrimensor Cristiano Olsen e alguns trabalhadores procuraram abrigo numa casa de turma que havia sido abandonada devido aos constantes ataques dos índios. Inesperadamente, sofrem um ataque de um grupo de índios numa gritaria infernal. Dois trabalhadores caíram gravemente feridos e outros dois abriram um buraco no telhado e de lá passaram a alvejar os índios. O ataque continuou, até mesmo por parte de mulheres e crianças. Quando os índios se preparavam para o ataque final, soou o apito de uma locomotiva. Os índios recuaram para o interior da mata e os homens, precipitadamente, correram atrás do trem pedindo para o maquinista parar. É, mas o maquinista sempre passava pelo local em alta velocidade, com medo de ser atacado, e o comboio desapareceu, deixando para trás os desesperados trabalhadores. E eles não tinham percorrido nem 50 metros, quando uma flecha sibilou no ar e feriu gravemente o agrimensor Cristiano Olsen, que caiu no meio da linha. Os companheiros, sem poder socorrê-lo, continuaram correndo e de longe viram os índios transportando o corpo de Olsen para a casa abandonada. Os trabalhadores chegaram aterrorizados a Araçatuba, onde relataram o ocorrido. Imediatamente, uma locomotiva seguiu para o local com diversas pessoas armadas, mas encontraram apenas os três corpos carbonizados e a casa totalmente queimada. Em 1910, quando a luta transformou-se numa verdadeira guerra, os índios atacavam numa extensão de 250 quilômetros. A construção da Noroeste estava ameaçada. Foi iniciada, então, a organização do Serviço de Proteção aos Índios. O então coronel Cândido Rondon, chefe do departamento, informado da situação gravíssima, resolveu embarcar para a região turbulenta, onde delineou um plano de pacificação dos índios. Com a ajuda de índios que já haviam sido capturados pelo dono de uma fazenda, colocou em ação o plano. Entre os índios capturados estava a velha índia Vanuiri, que desejava salvar os irmãos que ainda restavam da morte e destruição. E ela foi de enorme valia para o processo de pacificação. A história da construção das ferrovias no Brasil é desconhecida, mas é riquíssima e repleta de fatos como os que eu acabei de narrar. Pois é, mas a gente só dá bola para índio de faroeste americano, não é? Houve um tempo em que viver no Brasil era uma aventura digna de filmes de Hollywood. Mas esse tempo passou, e a aventura hoje é outra, é urbana, é a competição do dia a dia. E o trem ficou para trás. Esse assunto é fascinante, o trem. Certamente este programa mexerá com a memória de muita gente, o que é sempre bom. Quem sabe a gente consegue fazer um trem da história 2? Que tal navegar num iPad para descobrir a história das ferrovias no Brasil, hein? É fascinante. Quer tentar, é? A Pellegrino, uma das maiores distribuidoras de autopeças no Brasil, dá a oportunidade, olha só. Acesse o www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's, e clique no link da promoção. Este é o último mês da promoção, dando um iPad. 5 ouvintes já ganharam, cara. E tem mais um iPad para sair. Quem sabe é o seu, hein? Vai lá. E ainda tem GPS e tocadores de MP3 automotivos. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Então, com uma lembrança. Para chegar até aqui, teve gente que levou flechada, picada e porretada. Gente que ficou para trás, esquecida. Este programa é uma mínima homenagem a eles. Assim então, ao som de Ozzy Osbourne, com seu Crazy Train, que esse programa que tratou do trem vai saindo a mil por hora. Com o foguista Lala Moreira na técnica, a cabineira Cissa Camargo na produção e eu, o maquinista Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Marlos Macedo, que praticamente fez a trilha sonora do programa. Raul Seixas, Caetano com Maria Gadu, Demônios da Garoa, Diana Pequeno, Ricardo Herz, Egberto Gismonte e Ozzy Osbourne. Quem diria? Este programa chega até você com o suporte de uma turma que está empenhada em preservar os nossos tesouros culturais, o Auditório Ibirapuera. Você já foi lá, hein? Não? Pô, meu, mas eu recomendo tanto. Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Escolha um sábado, um domingo, experimente e depois me conte o que achou. Quem sabe a gente não se encontra por lá? Este é o Café Brasil. De onde veio tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, um poeminha cujo autor eu desconheço. Eu queria poder amá-la. Amá-la como ninguém. Mas como poder amá-la se a mala esqueci no trem? Mas que trenzinho, hein? Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.